cargo 9832, cruza 165150, temos a informação Golf. APSA cargo 9832, essa é a identificação, autorizada da Damari. Esse aparelho de voo 060, segue como número 4 na aproximação. 060 como número 4, poderia confirmar se está chovendo em Salvador, porque a informação é a das 5h54 da manhã. Gente, APSA aguarde. 357, esse aparelho de voo 050. 050, tá 357. Essa 9832, negativo, não chove em Salvador. Ok, só para informar, a informação que nós temos é a Golf da 5h54 por hoje, são 8h36. Gente. Salvador, bom dia, gol 1715, passa 195 em descida para o 160 na Ponce. Gol 1715, essa é a identificação, autorizada a chegada BOF. Espero nível de voo 070, reduza para 2509, segue como número 5. Como número 5, reduzindo para 2509, descendo para o 070 na Ponce, do cliente da Golf 1715. Um 804, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. Um 804, desce para 3.000 no 0 no meia. APSA 9832, desça para 4.000 pés, ajuste 1016. 4.000 pés, 1016, APSA 9832. dia, tá 3171 com a informação Golf para Guarulhos. 3171, autorizado Guarulhos, 360, operador 16, decola da 10 para a direita na Daelle da Bridge. Controle 120.8, aguarda para o transponder, pode cotejar. Autorizado 360 para São Paulo, decola da 10, primeira curva direita, operador 16, saída da Daelle da Bridge. O controle 120.8, aguardando o transponder, tá? 3171. 3171, chão puxa. Chamando puxa, aguardando o transponder, 3171. É 3171, transponder é 5013. 5013, o transponder, por 3171, chamará para o pushback, tá no 06. Estabilizado, Gol 1995. Gol 1995, completa final LS, chame a torre 18.6. 18.6, obrigado, até logo mais, 95. Gol 1804, desça para 12.000 pés, ajuste 10.16, autorizado final LS, aposta estabilizada. 804, desça para 12.016, comparando estabilizado. 190, Gol 1995. Para 3.000, Palmeiras, 16, não ajuda o chato, são 9.3.1. Gol 1804, confirma indicado. 2.10, reduzindo. Opção 9.8.3.2, reduza para 2.0.0, nossa. Reduzindo para 2.0.0, opção 9.8.3.2. 1.7.1.5, reduza a velocidade para 2.2.0.9. 2.2.0.9, gol 1.7.1.5. Tá, 3517, desça para 4.000 pés, ajuste 10.6. 4.000 pés, 10.6, tá, 3517. Controle, bom dia, Gol 1897. Salvador, Gol 1897. Gol 1897, essa é a identificação, autorizado chegada da Bonf. Esse tá no risco 080. 80 na Bonf, 97. Gol 1715, desça para o nível de gol 050. 050 nível, gol 1715. Gol 1897, desça para o nível de gol 060. 060, 97. Gol 1804, completa final ILS, chame a torre 18.6. 18.6, Gol 1804. 9832, isso para 2.000 pés, ajuste 10.16, autorizado final ILS, aposta estabilizado. A 2.000, com 1.016, autorizado ILS, aposta estabilizado, até mais 2.32. Quatro, continuando a aproximação, informarei que está livre. Aguardando, está livre, Gol 804. 5-9. Southbound 3517. Desça para 3000 pés, ajuste 1016. Reduza para 1709. 3006, 1709, tá? 3517. Gol 1715, desça para 4000 pés, ajuste 1016. Reduza a velocidade para 2009. Reduzindo para 200 nós, descendo para 4000, ajustado 1016, zona 7-5. Guarda. Polo 995, fala 47, direita na minha escuta, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01 na sua escuta, gol 995. No 804, escuta. No 804, formação, não tem como você fazer o 360 se os tráfegos já estão sequenciados. Você tem um tráfego em duna. O senhor vai ter que arremeter. Sendo a aproximação perdida, no 804. Gente, suba para 2000 pés e chama controle 120.8. ONU 208. ONU 995, solo 47, confirmando. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, no voo 995. Apsa 9832. Apsa 9832, complete na ILS, chama a torre 1626. 86, obrigado, bom dia. Patrulha de Salvador, boa noite, 04. Bom, 1804, mantenha a 3 Pro, aguarde novos setores. Mantenha a Pro 2000 pés, boa noite, 04. Então, 3517, para o curso do localizador, curva à esquerda, curva 140. Isso é para 2000 pés, autorizado total ILS, posto estabilizado. 140, 2000 pés, autorizado ILS, X-Lane, tá, 3517, piso 90. Cargo 9832, pouso autorizado 90, vento variável com 39. Obrigado, pouso 990, até cargo 9832. É possível manter a perna com vento para 10? Você foi sequenciado para um novo sequenciamento, gol 804. Ok, excelente, gol 804. Gol 1715, desça para 2000 pés, ajuste 1096. 2000 pés, 1795. Gol 1897, reduza para 2509, desça para 4000 pés. 2509, descendo para 4000 pés, 1897. No 804, curva à esquerda, proa 290. Esquerda, proa 290, boa noite, 04. X-ray 1-0. PAN 3517, completa final ILS, chame a torre 1-9-6. Torre 18-6, PAN 3517, obrigado senhorita, até daqui a pouco. Gol 1715, está autorizado final ILS, aporte estabilizado. Autorizado, ele é 7-8-10, aporte estabilizado na 7-5. Siga. Matera está pro, por mais quantas milhas? É a matera está por mais 7 milhas. Certo, obrigado. Segundo 7, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre da 317, confirme, chuva e pista molhada? Não está chovendo sobre o campo, a pista está úmida ainda. Sim, pista úmida está 357. A pista cargo 9132, solo 51, libera a direita, na minha escuta, alfa quilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, não sei se gostou, você caiu 9832. O colega que está pousando aí tem chuva moderada na final, então. Graças a Deus, 3517, valeu, bom voo. Bom, pode ficar. Deceptou o curso do localizador, 9715. Gol 1715, completa a final ILS, na torre 1-8-6. Na torre 1-8-6, obrigado, Sejão, 9715. Gol 1897, reduza para 2009. 2009, 1-0, vento variável com 3 nós. Sente, autorizando pouso 1-0, tá 3-7-7. Sou Salvador, gol 1-7-1-5. Gol 1-7-1-5, número 2, aproximação, enfermaria pista livre. Chuva moderada no final da 1-0. Sobre o campo não chove, a pista está úmida. Número 897, retração para sequenciamento, curva à direita para 240, seu limite é magnética 100 de Simbra. Curva à direita 240, descendo para 4000, confira o limite. Magnética 100 de Simbra. Autorizado de chamar táxi. Autorizado de chamar táxi, 3-1-7-1-5-5. Reporte estabilizado, gol 1-8-0-4. Gol 1-8-0-4, copiou o controle? Copiou, esquerda pro 1-5-5, gol 1-8-0-4. Esquerda 145 agora, reporte estabilizado. Esquerda 145, Palmarés estabilizado, 804. 3517, solo 55, se possível divisando direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Direita, sua escuta, Alfa Juliette, portão 4, está 3517, obrigado. Sim. Deu ápice? Após o ápice, afirmativo. Após o ápice, está 3517, obrigado. Gol 1715, vento variável com 3 nós, pouso autorizado 1-0. Pouso autorizado 1-0, gol 1715, obrigado. Gol 1897, desce para 2 no pé, ajuste 1-0 no meio. Gol 1910, com 1897, curva à esquerda por 1195. Esquiva uma formação na esquerda, pode ficar mais 2 minutos na plantão. Gol 1897, reporta só desvio. autorizador, boa noite 04. Boa noite 04, completa sinal IMS, chame a torre, 198 decimal 6. 198, obrigado. Torre Salvador, boa 1804. 1804, continua a aproximação e falarei que está livre. Aguardando, está livre, boa 1804. O 897 está passando formação. Direita, não me escuta. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, não se escuta. 975 está livrando. Informação da chuva moderada na final da 10, reporta quando visual com campo. Já está visual com campo, boa noite 04. Sente, está baixa travada? Ainda não. Você pode passar travado. É o pautarado. Zero quatro, embaixo travado. 1804, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Sempre pouso, pistão no zero, 1804. Parsaxan 3171, está com 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. 3171, está autorizado parte 1 no Índia Alfa, pode esperar a dona 0 já na pronta, altímetro no 0 no meia. Desesperado, parte 1 Índia Alfa, San 3171, chamará a pronta na 10. Bom, no 715, mantenha antes da Juliette, da passagem o Airbus está taxiando após o ingresso do portão 02. Sim, é, chama até a Juliette, chama no 715. Solo, Zuno 090901, libera direito, chamação 121 decimal 9. estabilizado, 1897. Vai ingressar a parte pro 02, 1795. Afirmativo. Azul, 1897. Forma na baixada, travado, pastor Tuna. Gente, chuva moderada na final, 1897. Bom dia, Papa Tango, Eco Zulu Oscar, está em contato radar, 74 milhas, nordeste do Salvador, autorizado cruzamento da terminal. Informo que não estão recebendo modo Charlie, mantém nível 065. Recebemos clareza 4, entendido, deseja modificação do plano para instrumento, nível 080, tripulação aeronave homologada, autorizado, suba para o nível 080, Eco Zulu Oscar. Pode esperar, pronto, zero pronto. 3171, mantém o ponto de espera no 10. Mantendo, 3171. Nove, sete, à vista, pista no zero. Completamente, abaixo de mil pés, está um pouquinho na pista aqui. E baixar travado. Primativo, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 3 nós, pista molhada. Após o pouso do Bang da Guani, mantém pista no zero. 3171 após, o Bang aí mantém no zero.